Yo, Hot Players Crew, Mano B, Clã Fino, Sonis Pro Records, Rasgando Sereno, yo. Rasgando sereno nas ruas de vagabundo, madrugas de fuga de louco por esse mundo. Rasgando uns beats, um brinde aos que tão junto, maloqueiragem, sagacidade, fudendo tudo. Rasgando sereno nas ruas de vagabundo, madrugas de fuga de louco por esse mundo. Rasgando uns beats, um brinde aos que tão junto, maloqueiragem, sagacidade, fudendo tudo. Falante fudendo uns beats, volume pra mim fica sereno. Na quebra que eu moro, o rap tá tendo. Na madruga rasgando sereno, vai vendo. Vou fazer juiz por cada pedra no sapato. Passei veneno sem medo, subi em cima do palco. Não é assalto, mas eu vi neguinho com a mão pro alto. Os falador já sabe o que é dele, está guardado. Verbo pesado, em cada flow, em cada rima. Curtindo a neblina, tô pelas esquinas, lavando a alma. Curtindo a brisa, nativa. Nós tá de volta, sem breve, sem folga. Nas linhas nós solta, só pedrada como resposta. Um por todos e todos por um, pois esse é o nosso lema. Só quem é sabe que nós viemos pra roubar a cena. Rasgando sereno nas ruas de vagabundo, madrugas de fuga de louco por esse mundo. Rasgando uns beats, um brinde aos que tão junto, maloqueiragem, sagacidade, fudendo tudo. Rasgando sereno nas ruas de vagabundo, madrugas de fuga de louco por esse mundo. Rasgando uns beats, um brinde aos que tão junto, maloqueiragem, sagacidade, fudendo tudo. Rasgando sereno e as madrugadas, bang nativa, casinha pesada, as meta traçada, mente blindada. Sente o beat e o flow que te chapa. Os moleque é zica, não tenta arrastar a chapa. Nós vem pra trincar, quem não acreditou. O jogo virou, mas ó, veja só, onde é que nós tá. Acendo um hat, brindo e briso, invado esse sereno. Se aqui no sul não tem rap, é porque não tão nos vendo. Tá tendo, nós vai invadir, sem pedir licença. Nós é zica que chegou, pá, fudei pro sistema. Vai segurando que nós veio pra incomodar. Incomodado, tá fudido, vai ter que me escutar. Nós tá nas ruas, sem folga, fazendo o que poucos fase. Isso é rap, trap, nego, segura que é sem massagem, ha! Rasgando sereno nas ruas de vagabundo, madrugas de fuga de louco por esse mundo. Rasgando uns beats, um brinde aos que tão junto, maloqueiragem, sagacidade, fudendo tudo. Rasgando sereno nas ruas de vagabundo, madrugas de fuga de louco por esse mundo. Rasgando uns beats, um brinde aos que tão junto, maloqueiragem, sagacidade, fudendo tudo. Sou matador do silêncio, massacro beat, yeah. Rasgo a noite sereno em canetas big, yeah. Fica sem brisa, me tensa, me dá xilique, yeah. Eu quero a paz que acenda, não me critique, oh. Tenho swing, swag, suguei o ar da mina. Tenho suor nesse rap, deixei os versos nas linhas pegadas. De cada passo um plano, uma vitória. E a cada vitória em busca do sonho doce da glória. Perigo, meu flow é quente pros ouvidos frios. Prossigo nos beats causadores de arrepios. É tipo uma mina da hora, atraia, subiu. Zé trap é rap, é tipo o soco do Ciro pesado, viu? Rasgando sereno nas ruas de vagabundo, madrugas de fuga de louco por esse mundo. Rasgando uns beats, um brinde aos que tão junto, maloqueiragem, sagacidade, fudendo tudo. Rasgando sereno nas ruas de vagabundo, madrugas de fuga de louco por esse mundo. Rasgando uns beats, um brinde aos que tão junto, maloqueiragem, sagacidade, fudendo tudo. We'll be right back.